você tivesse nos contado tudo. A gente aqui esperando você falar alguma coisa e você aí bem na nossa frente, mudo. A gente nunca esperou isso de você, essa coisa esquisita de ficar em cima do muro. Até parece premeditado, fake, feito de propósito que você mudou. equívoco.